nosso tema de hoje é a construção da virtude. Virtude está lá no dicionário, que é a disposição firme e constante para a prática do bem. Disposição, ou seja, é o querer, né? Nós queremos alcançá-la, atingi-la. Firme e constante. Tem que ter perseverança para se conseguir alguma coisa. Tudo na vida é assim, né? Precisa de perseverança para se alcançar aquilo que se quer. Quanto mais ampla, mais difícil é, mais perseverança, mais vontade, mais força a gente tem que colocar naquilo. Mas ele diz, na prática do bem. O que é a prática do bem? Às vezes a gente entende a prática do bem como os atos feitos para os outros. Fazer o bem parece que é ajudar os outros. Também é um conceito distorcido. Fazer o bem é cumprir com os nossos deveres. E aí sim, é bem amplo. É bem amplo. Porque o cumprimento do dever, ele está limitado. Onde começam os nossos deveres? No momento em que nós começamos a invadir a liberdade do outro. Ali eu tenho que frear. E aí eu tenho que obedecer os deveres que me impõem. Então, a gente percebe que hoje é um conceito que ele é bastante, vamos dizer assim, maleável de pessoa para pessoa, porque essa percepção do outro é um pouco difusa. Nós não conseguimos, às vezes, perceber nem o outro, quanto mais os direitos dele. Então, fazer o bem é andar de forma correta, viver de forma correta. Se nós conseguimos fazer isso, nós estamos auxiliando o todo. Mas o principal ponto de auxílio é sempre a nós mesmos. Nós estamos modificando dentro de nós as nossas estruturas. Mas ele continua dentro desse conceito. Força moral. Virtude é força moral. Nos próprios textos, eles nos dizem que a humanidade progrediu nesses séculos muito na questão do desenvolvimento material, tecnológico e até de inteligência. Mas a questão moral, ela não caminha na mesma velocidade. Isso é fácil da gente perceber, porque todas as nossas questões hoje que nós criticamos ou debatemos, elas se fundamentam na questão da moralidade. Porque o fulano fez isso, porque não fez assim. Então, são questões morais de conduta que acabam interferindo o que um faz em muitas outras pessoas. Então, é nisso que nós precisamos, talvez até, a construção das nossas virtudes com foco na questão da moral. Jesus, lá no início das suas pregações, quando ele ainda estava convidando aqueles que seriam os seus apóstolos, ele fazia pregações em espaços públicos, na rua ou em locais, e através disso, muitas pessoas paravam para escutar e frequentemente o seguiam, que eram chamados de discípulos de Jesus, além dos apóstolos. E numa dessas pregações que ele fazia, ele dizia que era necessário estabelecer aqui na terra o reino de Deus. E ele trazia então essa boa nova, através daquilo que ele falava, explicando o que era necessário para estabelecer o reino de Deus. E um desses discípulos, um dia, perguntou para ele, pô, Jesus, não dessa forma, né, mas enfim, questionou ele, o porquê essa construção desse reino é tão sacrificioso para cada um de nós? Por que exige tanto de nós para instituirmos todas essas boas novas que tu nos diz? Por que precisa tanto? Por que Deus não fez isso de uma forma mais fácil? Por que simplesmente não modificou isso para nós? E aí Jesus, naquela paciência que ele tem, ele disse assim: a nossa primeira virtude é a nossa fidelidade com Deus. Porque através da nossa fidelidade nós nos unimos a Ele. E toda hora nós estamos querendo alguma coisa dEle. Como se nós não estamos próximos dEle? Então, o primeiro passo de virtude seria esse. Mas aí o cara disse: ah, mas isso é difícil, né? Atender a esse chamamento é difícil, porque eu tenho as minhas questões para ir atrás. E aí Jesus continuou e disse assim, naquele tempo, e a gente traz isso para hoje porque é muito igual. É difícil sermos fiéis a Deus porque nós somos fiéis às nossas questões do mundo. Nós nos sacrificamos para várias questões, várias situações que nós alimentamos ainda dentro das nossas vidas, no nosso dia a dia. E ele até cita, o vaidoso, ele precisa se sacrificar para poder ser, para poder fazer com que a vaidade dele se sobreponha. O avarento, ele se sacrifica não usando os recursos que ele tem. Então ele passa algumas necessidades para fazer isso. O ambicioso, muitas vezes se distancia daquelas pessoas que estão próximas dele, porque ele está focando numa outra questão que não vai junto com isso. O mentiroso, a mentira é muito interessante porque nós temos que construir uma situação, alimentá-la e mantê-la durante talvez muito tempo, e isso exige quanto sacrifício. Então, ele nos diz que é muito distante quando nós, numa outra passagem, ele até diz, nós não podemos amar a Deus e aos nossos interesses ao mesmo tempo. Porque ou é um ou é outro. O que são os nossos interesses? A manutenção do nosso ego, que a todo momento ele fica tentando nos manter como nós estamos nesse momento. Por que é difícil mudar? Por que é difícil construir qualquer virtude que seja? Porque exige mudança, transformação de nós. Só que no momento em que nós nos dispomos a isso e entendemos que é necessário essa mudança, porque mesmo que eu tenha uma consciência sobre mim mesmo limitada, eu consigo perceber algumas coisas que estão acontecendo na minha vida presente. Até porque eu consigo olhar para os anos anteriores e verificar quais foram as mudanças que ocorreram. Mudanças para o bem, mudanças boas, que me tornaram alguém melhor, mais satisfeito, mais tranquilo, mais observador de algumas questões essenciais. E ao mesmo tempo eu percebo algumas más tendências que eu carrego ao longo desse tempo todo e que até hoje são muito vivas em mim. Por que que elas ainda têm essa força viva dentro de mim? Pela minha negligência em combatê-las, pela minha satisfação em mantê-las, porque é muito confortável continuar sendo como a gente é. Construir alguma coisa, a gente sempre pensa em alguma coisa física, material. E uma construção, ela requer etapas. E dependendo do tamanho, muito mais trabalho. Quando nós éramos pequenos, a gente ouvia historinhas, né? Enfim, várias. E tem uma delas que é aquela dos três porquinhos que eles constroem cada um tipo de casa. Uma de palha, uma de madeira e uma de tijolos. E naquela simbologia do lobo, que é o inimigo, ele vem e destrói as duas casas frágeis. Ou seja, a nossa virtude, ela precisa ser construída de uma forma muito bem embasada, muito forte, muito firme, muito verdadeira, para que quando nós nos depararmos com as situações do nosso dia a dia, e quando tu tenta fazer alguma coisa, parece que rapidamente já vem algo para te testar, para ver se realmente é aquilo que tu quer. Vamos ver se realmente tu quer fazer alguma coisa de bom. Mas nós temos que ter essa base forte, sólida, para resistir àquelas vontades que são minhas, não são de fora. São minhas, que ainda insistem muitas vezes em dizer, não, vamos deixar para amanhã, vamos deixar para que outro faça. E quando a gente acredita em vida após a morte, a gente até diz assim, vamos deixar para outra vida, porque nessa aqui eu já tenho uma certa idade, então não dá para mudar mais. Será? Já que existe continuação da vida, tudo aquilo que a gente planta agora, a gente também vai colher lá na frente. Então, se a gente começar uma mudança de valores, uma mudança de posturas, nesse momento, será que a nossa vida não se transforma mais amena, com mais tranquilidade? Será que a gente não vai precisar mais manter aquelas questões que Jesus falou lá atrás, lá, de manutenção de valores negativos, que dá um trabalho maior, talvez, do que a construção da virtude? Porque é isso, né? Ou é um lado ou é o outro. Então, quando tu começa a dar mais vazão para um lado, o outro começa a perder força. Então, a caminhada que parece extremamente difícil hoje, amanhã a gente já vai perceber que ela é um pouco mais fácil, porque a gente já deu os primeiros passos. São metáforas que a gente se utiliza para que a gente possa entender, talvez, um pouco melhor esse processo da vida. Eu citei antes, né, dos anos anteriores, então a gente vê quanta coisa a gente já não dá mais importância e que a gente dava uma vez. Porque realmente eram coisas que não tinham importância. E que talvez a gente tenha perdido muito tempo lutando por elas, trabalhando por elas, mantendo uma estrutura que nos desgastou muito, inclusive na questão física. Então, tinha uma frase na academia lá que eu gostava, que dizia que nós perdemos a saúde para ganhar dinheiro, porque queremos trabalhar muito, mas não pelo que o trabalho nos proporciona, mas para amontoar. E aí depois nós temos que gastar todo esse dinheiro para tentar recuperar aquela saúde. E às vezes não dá certo, às vezes não dá tempo. Então, chega uma hora que a gente começa a aprender um pouco mais sobre essas questões e começa a dar um valor diferente para tudo isso. Fica essa proposta para a gente pensar sobre isso, né? Aqui no Evangelho tem textos aqui que falam sobre tudo isso, livros que falam sobre tudo isso, para que a gente possa embasar essa nossa reconstrução que a gente precisa fazer.